Escuta, aqui Lascão. E Lascão? Controle, Pastor 3-2, bom dia. Pastor 3-2, bom dia, contato, submantenha nível 080. Pastor 3-2. Tá atendendo para 080, solicita coordenação manter como nível final o 1-0-0, uma centena. Submantenha uma centena, 1-0-0, Pastor 3-2. Para 1-0-0, Pastor 3-2. Dia Bravo, controle. Está pro final para o setor de Ondina? Sente no corredor Bonfim, então. Irá prosseguir até Ribeira e pouso ou para regresso após a igreja da Ribeira? Para essa informação, temos tráfego que está passando aí próximo à boca do rio e litoral a 500 pés e tráfego adicional a 1000 pés pela linha do litoral até o corredor Axé. Controle Salvador, 1270, informação. Estaciona 0224 no transponder. 0224, Lima. Chama no controle, possível. Confirme, you are clear to land runway 10. Clear to land. Chegada Ponta, guarda LSX Ray, estaciona 0, ajustando 0 no 5. Descendo até o nível 060, bom, 270. 740, na bomba com 270. 2550, puxa acionamento no 01. Já pensando, até o pensando, até o final da base. 02, para puxa acionamento. 140 autorizado, pushback acionamento, time tanque. Chamar ataque. On this 558, clear. On this 558 on the ground at 59er. Right, call 1219er. 1-2-1, this is my name. Thank you, miss. Go ground on this 558, good morning. Silêncio. 1-2-5-1, alterno 3-3-2-5. Hello, ground, Andes 558, good morning. Andes 558, taxi via Alpha and Juliet, gate 11. Alpha and Juliet, gate 11, thank you, sir. Papa Rodrigo, Andes Tango, do hotel Persiana até o Paraná Barra. Sente, após passar no farol da barra, nós vamos aceitando. Porta da barra, tá. Gol 9738, vê se mantém a altitude de 2000. 2000, 9738. Torre, o Lima Delta Lima tá na final para pouso em Busca Vidas. Lima Delta Lima está autorizado e ao pousar tem a frequência livre, Lima Delta Lima. Frequência livre, Lima. Salvador, bom dia, tá 3198, informação Delta. 3198, desmantendo você no 00, na chegada Mária, guarda LS Xtra pista no 0, ajuste no 095. Vou fazer antena na Mária, 3198. Piada aeronave. Quem é? O Quilosca Alfa ou o November X-Ray Tango? O Papa Romeu, November X-Ray Tango. Gente, na escuta para regresso, November X-Ray Tango. Tango. O Quilosca Alfa agora, falando, vai retornando para Vera Cruz. Gente, frequência livre para quando ela só em pouso após o cruzamento da Baía do Guanabara, no atraso com o setor da Ilha de Itaparica, a informar. Quilosca Tango. Quilosca Alfa, confirmando. Bom dia, obrigado pelo serviço. Bom dia. Rotando 319, possibilidade para a Detuna. Obrigado para a Detuna, descendo agora até o nível 090, da 3198. Detuna 090, da 3198. Andor, gol 10, 15. Posição 4. Autorização de push back estacionamento. 5, com a DNA equipe de solo após o Airbus da Avianca liberar a retaguarda autorizada de Chimtaco. Ok, o Airbus saindo aí de trás, o gol no Verônica 5, inicial push. Para o táxi, o Oceano M140, POB 101, 3 horas e 45, alterna Natal. 738. O 1738, reportaremos estabilizado. 15, grato. Grau, alfa. Cono 270, desse mantém 3.000. 3.015, gol 1270. Oceano M140, ponto de espera da 10, pronto. Oceano M140, bom dia, linha e decola 10, vento 180 graus, 0629. Bom dia, linha e decola da 10, no 6140. Gente, após passar no farol de Itapuã, November X-Ray Tango, irá prosseguir para pouso? Positivo, vai para pouso no November X-Ray Tango. Gente. Gol no 738, complete final S, torre 118, decimal 6. 118, meia, boa tarde, até mais. Boa. Então 3198, desça via até a altitude de 4.000. Via até 4.000, tá 3198. Opa. No localizador a 3 milhas da estrada. 1738, bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando. Prossiga. Autorização Recife. 390 aprovado para Recife, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, ponto. Aerovia Perusco 58, controle 119, decimal 35, e o controle corrigindo. O transponder 5425. Autorizado nível 390, Recife, sonda 10 para a esquerda, Pucaracaju. Boa, a saída, só por isso, 58. Controle 1935, 5425, transponder, bom, 260. Correto, chame para o portão 3, bom, 260. Obrigado. Lima Delta Lima, é, apenas para confirmar, o senhor realizou essas notificações com a sala IAE de Salvador? Positivo, senhora. Copiado. Então está autorizado a decolar novamente e buscar vida e irá prosseguir para sobrevoo no litoral nordeste. Sempre na escuta da torre, acionado 0224 a 500 pés no máximo, Lima Delta Lima. 0224, escuta da torre, ô Lima. Oceaner 6140, decolou ao 07, chama o controle na frequência 119.35. 19.35, 6140, bom trabalho. Gol no 738, tem livre pouso na pista 110, o vento agora 160 graus com 7 nós. Livre pouso no 738, trem baixo travado. Decolona, sua escuta. Oxané 6140, contato, tudo mantém 350 na saída Pucajamo, Aracaju. Sente Pucajamo, Aracaju, 6140. Azul 4235, cópia. Altimetria, posição 11 horas, aproximadamente 3 milhas. É quem indaga isso? O Oceaner 6140, curvando agora à esquerda. A aeronave saca a torre, está a mil pés no setor da litoral norte, a baixa altitude sem influenciar na sua navegação, 6140. 40, grata informação. Disponha, amigo. Rio de Janeiro, Santos Dumont, 360 nível, decola da 10 com curva direita, da El, após Leda, eu desingressa, 350. 1935 controle, e o transponder é o 5426, azul 4235. Correto, em protecionamento, 4235. Salvador, gol 10-15, 98 abardo, Aterno Galeão, 3:45 de aposto, na minha pronta táxi. 98 Galeão 3:45, táxi à direita, ajuste 1015, bom voo. Chame a torre 18.6 no ponto de espera, gol 105. Táxi à direita, chama na torre no ponto de espera, gol 105. Táxi 38, seu solo 09, direita 1209. Libra e 1219. Obrigado. Do 3198, desse mantém 3000. 3000, tá 3198. De voo direto Aracaju, Oceaner 6140. Aguarde, irei indagar o centro 6140. Controle, o número de retângulo do Parque do Pituaçu, se autorizar o transfer de torre para ingresso e pouso direto no Parque 4. Gol no 015, muito bom dia, está autorizado a alinhar e decolar da 10. Vento 190 graus com 07 nós. Livre em alinhar e decolar o gol no 015. Torre Salvador, novembro aceitando no través do Parque do Pituaçu para ingresso e pouso no Parque 4. Confirme? Novembro aceitando, passou o Parque do Pituaçu no momento. Está autorizado pro A do Shopping Salvador Norte para ingresso pouso do Pátio 4. Novembro de X-Reitango, agilizando, ok? Agilizando o cruzamento da final da 28, Novembro de X-Reitango, agilizando da presente. O Novembro de X-Reitango não vai cruzar a 28, o Novembro de X-Reitango está no Parque do Pituaçu, agora está próximo a Itapuã. Já é pai do comprou do Shopping Salvador Norte para ingresso e pouso na pista no Pátio 4. Se autorizado, vai direto para o Pátio da Densa, para não ter interferência com o tráfego nenhum. Copiado. Apropriado, está autorizado o prosseguir direto para a DEI. Informo ventos de 180 graus com 7 nós. Me chame no solo controlado, November XRI Tango. Vento sul com 7, chama-se controlado no solo Tango. RG3000, 2270, complete, final LS, torre 118, decimal 6. 18.6. Torre Salvador, gol 1270 na final. 270, bom dia, continue na aproximação. Aguarda atualização de pouso. Atenta helicóptero à sua direita a 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. 10, 1, 2, 7, 10. 3, 1, 2, 1000, autorizado LS, 3, 1, 9, 8. 2000, para estar, 3 na vez. Salva, busca a vida. Copiado, Delta Lima, frequência livre. Frequência livre, Lima. Colo 015, decola. 19.35. 19.35. Controle Salvador, boa tarde, gol no 015, decola da 10, tá em gol no 015, contato, mantenha 360 na saída da Euleda Bridge, gol no 015. 360 da Euleda Bridge, gol no 015. Bono 270, vento 200 graus, 4 nós, tem livre pouso na pista 10. Livre pouso na 10, Bono 270. November XRI Tango, me chame no solo controlado no Pátio 4. Chama controlado, Pátio 4, Tango. Tente na escuta para o regresso, Tango de Abraão. Tem 140, chame Recife agora na frequência 12685, alterna 12545, Oxanã 6140. 6145, 2545. Salvador, Papa Romeu, Índia Novembro Alfa, ingressando no corredor de Interlagos, é 1 no meu pé. Este aposte no setor da rotatória, Índia Novembro Alfa. Reportará na rotatória o Papa Romeu, Índia Novembro Alfa. Apresentando aí, LS3, torre 1186, tem bom pouso. 186, tá bem. Tenha um bom dia. Olá, Salvador, bom dia, até 3198. Está na final do X-Ray. Vamos baixar de outro lado. São 3198, consigo na aproximação, muito bom dia, guarda pista livre. 98, aguardar. Solo é o 4235. Solo é 4235, azul. Portão 8, se estiver pronto, livre inicial, pushback, somente impact, 4235. Não, ainda não é. Só confirma a autorização, é da Euleda, eu desingresso na Autorisk 50 ou é via da GEL? Vê aqui a Peruísque 50, TebDev, após o P-November 857, Porto Seguro, Pesulu 1 no meio. Ele Leda Bidev, então, não eu? Pode ser, então. Daí é o Leda Bidev, fica até melhor pro senhor. Tá bom, obrigado. Sonda Golo 270. 270, chame antes da Juliette para ingresso no pátio com 270. Chamar antes da Juliette com 270. Para táxi, Uno 260, estamos com Uno 31 a bordo, 3 horas alternando Salvador. Para Salvador, confirme o POB? Uno 31. Uno 31, táxi à direita, ponto espera para Torre 1, 8, decimal 6, ajuste permanece no 015, bom voo, bom 260. 286, com 1015, Uno 260, obrigado por ter. Golo 270, táxi autorizado até o portão 4. Portão 4, Golo 270. Torre o Cono 260, bom dia, considera a frota. Cono 260, bom dia, está autorizado ali, aí mantém na 1-0. Aí mantém na 1-0, 260. 6198, seu solo 19, direita, frequência 121, não, 9 com solo Salvador. Salvador, tá, 3198. Paulo Elza, 398. 398, bom dia, taxi Via Alfa, reportando para Juliette. Via Alfa, para Juliette, reportando 398. Lima Delta Lima, o senhor realizou uma nova notificação, confirme? Positivo, senhora. Ok, sim, informe intenções. Sobrevoo via litoral, que express, até mais 2 milhas da presente. E após retorna para pouso. Copiado, então está autorizado na escuta permanente da Torre Lima, Delta Lima. Escuta permanente da Torre Lima. Mantenho 0224. Afirmativo. Grato. 20 decimal 1, pastor 32. Controle Salvador, Papa Romeu, Índio November Alfa, Anal, Datória. Visual com a pista. Chame agora a torre 1186 para pouso, Índia November Alfa. Chamar a torre agora, Papa Romeu, Índio November Alfa, frequência 1118, decimal 60. Firmo. November Alpha prossegue na final 1-7, me chamou 3 milhas fora. November Alpha prossegue na final 1-7. final do 17, reportará na final do 17, terceira milha. Portão 2, táxi livre. Oito, recoordenação do portão destino é o 07, segue em frente 07. Bono 260, contato sobre mantém nível 390, Bono 260. 390, 260. Asia, we don't have your flight plan yet in our system. Could you confirm your estimate time for departure? Amont 30, acione identificação, reporte para descida. Reporte para descida, Amont 30. Voe para o setor de bonde para a chegada da ponte, ajuste no 0 no 4, aguarde LS X-Ray, Mamute 30. Motor, bom, 2-0 vai manter a prova 50, umas 10 milhas. Igual 2-0. Prossiga, gol no 2-0. Ok, vai desviar a esquerda, umas 10 milhas. Autorizar desvio, chegou no 260. Obrigado. Controle Salvador 35220, foi autorizado nível 110, já está no ideal descida. Esse mantém o 1-0 na chegada da man, guarde LS X-Ray, picha no 0, ajuste no 0 no 4. 35220, aciona a identificação. Identificou, está descendo inicialmente do 110, chegada da man, 35220. Saiu de cima, tem o 50, 050. 050, 5220. Checo Delta, prossiga. Está pronto para acionamento no passe 4? Autorizado, chame táxi. Estão em Índia Brava? Prossiga. Estão em Índia Brava, já passou por sua função, senhor. Se autorizado, vai até, até a Praia de Flamengo. 77, cópia. Aceito, professor. Porto seguro, nível 320. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El até Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Controle 119, decimal 35, aciona o 5440. Tá por lá, coordenada. para Porto Seguro com curva direita da El Leda, Pro Leda, Porto Seguro, 19-35, controle 5440, transponder, 777. Tem pronto acionamento, 1777.